É difícil segurar. Quando o coração quer, não tem jeito. É só se deixar levar e amar, amar, amar. Já te dei o meu amor, te entreguei meu coração. E tudo se quiser te dou só pra te ter em minhas mãos. Sofro quando passo, alguns segundos sem te ver. Se estou trabalhando, meu pensamento é só você. Eu também te amo e não sei viver sem te ter. Fico te esperando, contando as horas pra te ver. Me perco em teus braços, teus beijos me fazem reviver. O calor do teu corpo no frio vem pra me aquecer. Já perdi a sua mão em casamento aos seus pais. Falta pouco tempo, logo vamos nos casar. E as nossas vidas e pra sempre se amar. Firmar um compromisso e nunca mais nos separar. O sonho de toda mulher é casar na igreja. De véu e grinalda, enfeite sobre a mesa. Não sou diferente, sempre quis isso pra mim. Quando estamos juntos, falamos assim. Nós nos amamos, somos tão felizes. Nada nesse mundo vai nos separar. Nós nos amamos, somos tão felizes. O nosso amor foi feito pra ser feliz. Nós nos amamos, somos tão felizes. E nada nesse mundo vai nos separar. Nós nos amamos, somos tão felizes. O nosso amor foi feito pra ser feliz. Já te dei o meu amor, te entreguei meu coração. E mesmo se quiser te dou só pra te ter em minhas mãos. Quando passo, com um segundo sem te ver. Se estou trabalhando, meu pensamento é só você. Eu também te amo e não sei viver sem te ter. Fico te esperando, contando as horas pra te ver. Me perco em teus braços, teus beijos me fazem reviver. O calor do teu corpo no frio vem pra me aquecer. Já perdi a sua mão em casamento aos seus pais. Falta pouco tempo, logo vamos nos casar. E as nossas vidas e pra sempre se amar. Um compromisso, nunca mais me separar. O sonho de toda mulher é casar na igreja. De véu e grinalda, enfeite sobre a mesa. Não sou diferente, sempre quis isso pra mim. Quando estamos juntos, falamos assim. Nós nos amamos, somos tão felizes. E nada nesse mundo vai nos separar. Nós nos amamos, somos tão felizes. O nosso amor foi feito pra ser feliz. Nós nos amamos, somos tão felizes. E nada nesse mundo vai nos separar. Nós nos amamos, somos tão felizes. O nosso amor foi feito pra ser feliz. Nada vai nos separar. Somos tão felizes. E nada nesse mundo vai nos separar.